A sua rádio onde você estiver. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte em 104.5, transamericafoz.com.br, no aplicativo Transamérica Foz. Hoje é sábado, 11 de março de 2017. Eu sou o Guilherme Wojciechowski, esse é o último bloco já do programa Fronte, até meio-dia, né? Você pode interagir conosco também, vou passar aqui os contatos, né? O Transamérica Foz no Facebook, essa é a nossa fanpage, @ Transamérica Foz, o nosso perfil no Twitter e também nosso número no WhatsApp, 459-8828-2828. E foram abertas nesta semana, né, com o Museu de Itaipu, duas novas exposições temporárias. Uma delas trazendo de volta à cidade, né, o trabalho do poeta Paulo Leminski, um dos símbolos da poesia paranaense no século XX, as exposições Meu Coração de Polaco Voltou, com a obra de Paulo Leminski, e Poeta Alice, de Alice Ruiz, ficarão no local até o dia 30 de setembro, com acesso gratuito aos moradores da região. O Eco Museu de Itaipu, sempre lembrando, né, funciona de terça-feira a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde, fechando apenas na segunda-feira para os trabalhos de manutenção do acervo. Então aproveite e combine também, por que não, né, uma visita à usina de Itaipu ou ao Refúgio Biológico, que fazem parte aí do mesmo complexo turístico. Na sequência, as informações do esporte com Sidney Busanello. Agenda Esportiva. Sidney Busanello, bom dia. Bom dia, Guilherme. Forte abraço para você e para os ouvintes do Front. Vamos falar de esportes aqui, começando com o Campeonato Paranaense, porque finalmente, né, infelizmente contra o meu Atlético, o Foz do Iguaçu Futebol Clube conquistou sua primeira vitória no Campeonato Paranaense. Vai agora em busca da segunda fora de casa? Vai sim, Guilherme. Nesse domingo, às 4 horas da tarde, o Azulão da Fronteira vai até o estádio Albino Turbay, em Cianorte, enfrentar a equipe do Cianorte em mais uma rodada do campeonato estadual. Cianorte que é o segundo colocado, né? Com a punição do J. Malucelli, que perdeu 16 pontos. Nesse momento, o Cianorte é justamente o vice-líder da competição, atrás apenas do Paraná Clube. Vem motivado esse Cianorte, já que venceu na rodada anterior a equipe do Londrina em pleno Estádio do Café. Então, sem dúvida alguma, o Azulão terá muitas dificuldades para enfrentar a equipe do Cianorte nesse domingo à tarde, lá no estádio Albino Turbay, Guilherme. Agora, você falou da questão do J. Malucelli. Ok, o J. Malucelli está com um desempenho bom no campeonato, né? Tanto é que tinha 10 pontos quando perdeu 16 pontos aí por punição. Agora, a situação do J. Malucelli é muito delicada, porque eu via na tabela de jogos, o J. Malucelli vai enfrentar ainda Coritiba, Atlético e Londrina. Dá pra dizer aí que uma das vagas está encomendada justamente pro J. Malucelli devido à dificuldade, né? Uma das vagas no rebaixamento, estou falando, devido à dificuldade da tabela? Eu imagino que sim. A equipe do J. Malucelli, dentro de campo, conquistou 13 pontos e seria hoje justamente o segundo colocado, já que o Cianorte tem 12. Então, o J. Malucelli, pelos pontos conquistados dentro de campo, seria ele, Jotinha, o vice-líder. O problema é perder 16 pontos num campeonato com 11 jogos e 33 pontos a serem disputados. Se você perde 16, é realmente uma situação complicada. Agora, o que mais me estranha, Guilherme, é o silêncio do J. Malucelli, que não se manifestou, foi punido pelo TJD aqui do Paraná, e eu imagino que o J. Malucelli deva brigar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, no Rio de Janeiro, tentando reverter a situação. Porque, apesar de ter um bom elenco, você perdendo 16 pontos, eu não vejo a menor possibilidade de que o J. Malucelli ainda, até o final dessa fase, conquiste pontos a ponto de ficar na primeira divisão, mesmo sendo punido com 16 pontos. Então é uma situação delicada, e aí devo concordar que dos dois rebaixados, se o Jotinha continuar com essa punição, uma vaga já está garantida na segundona do ano que vem, justamente do J. Malucelli. E aí fica a questão de quem será o segundo a ser rebaixado. E, infelizmente para nós, o Foz Futebol Clube, apesar de ter vencido o time alternativo do Atlético, mas o Foz ainda continua numa situação extremamente desconfortável na tabela de classificação. Bom, Foz e Cianorte, portanto, no domingo, 4 horas da tarde, transmissão conjunta aqui da Transamérica Foz com a Rádio Cultura no AM. Vamos falar de futsal aqui, Busa. Nessa semana agora foram dois amistosos do Foz Cataratas na preparação para a Liga Nacional? Na terça e na quinta, Guilherme, e ambos no ginásio Costa Cavalcante. Na última terça-feira, o Foz Cataratas acabou perdendo para a Copagril de Marechal Cândido Rondon pelo placar de 1-0. É bom lembrar que tanto o Foz quanto a Copagril vão disputar as duas competições, Série Ouro, Campeonato Paranaense, e também a Liga Nacional. Então o Foz na terça acabou perdendo para a Copagril, num jogo treino, na verdade, Guilherme, porque tanto o Paulinho Sananduva da Copagril quanto o Luciano Bonfim, técnico do Foz Cataratas, fizeram muitas experiências. E esse jogo treino foi dividido em 3 tempos de 20 minutos cada, ou seja, os dois treinadores utilizaram todo mundo nesse jogo treino. E na quinta-feira, aí já com cara de amistoso, o Foz Cataratas recebeu o Balsas Futsal. Balsas, que é o atual campeão do estado do Maranhão, e por isso vai disputar a Taça Brasil de Clubes em Francisco Beltrão. Aliás, competição que começa já neste domingo, com o Balsas enfrentando, na primeira rodada, justamente o Marreco, que é o time que está sediando a Taça Brasil. Marreco de Francisco Beltrão. O jogo será domingo, 9 horas da noite, no ginásio Arrudão. Então esse Balsas veio a Foz do Iguaçu e nesse amistoso contra o Foz não se deu bem. Pelo contrário, foi goleado o time maranhense. O placar foi 7-0 para o Foz Cataratas Futsal, que continua os treinamentos, Guilherme, visando então essas duas competições. A princípio, se não houver nenhuma alteração, a estreia do Foz Cataratas no Paranaense de Futsal da Série Ouro será no próximo dia 25. A dúvida, se aqui em Foz do Iguaçu ou então em Medianeira, o primeiro jogo contra a equipe do Campo Mourão. Ainda não se tem essa confirmação. Mas o fato é que o adversário primeiro na Série Ouro será o Campo Mourão. E logo em seguida, no dia 31, também desse mês, a estreia na Liga Nacional, jogo confirmado para o ginásio Costa Cavalcante contra o Concórdia de Santa Catarina. Esse jogo seria em Medianeira, esse que você citou, em razão de conflito de agenda? Qual seria o motivo? Durante a semana nós recebemos aqui no Papo de Craque da Transamérica o goleiro João Paulo, um dos goleiros da equipe do Foz Cataratas. E partiu dele, inclusive, essa informação, dizendo que o Costa Cavalcante nos próximos dias vai ser fechado para reformas, para melhorias, justamente em função da participação do Foz Cataratas na Liga Nacional. Então ele, como atleta, ainda a gente questionou se o jogo seria em Foz ou Campo Mourão, e ele trouxe essa informação de que o jogo também pode acontecer na cidade de Medianeira. Mas ainda, eu repito, não se tem a palavra oficial da Federação Paranaense de Futebol de Salão. Falando do outro Foz Cataratas, o Foz Cataratas feminino, teve jogo nessa semana aí de amistoso de preparação e goleada do Foz Cataratas feminino? As meninas do Foz Cataratas estão se preparando porque vão disputar mais uma vez, Guilherme, o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. A estreia será nesta segunda-feira, isso mesmo, segunda-feira, primeiro jogo na Vila Belmiro contra o Santos Futebol Clube, às 15h30. Então, justamente, como preparativo para a estreia no Campeonato Brasileiro e também em função de que na última quarta-feira comemoramos o Dia Internacional da Mulher, a direção do Foz Cataratas realizou um amistoso no estádio Pedro Basso, na Vila Yolanda, contra o Humaitá do Paraguai. E deu a lógica, né? O time do Foz Cataratas, futebol feminino, melhor preparado, com mais qualidade, fácil, chegou ao placar de 8-0. Só que agora a coisa muda de figura. Segunda-feira o adversário será o Santos, um time de muita tradição no futebol feminino, na estreia do Campeonato Brasileiro da categoria. E você volta na segunda-feira no programa Papo de Craque, contando justamente sobre esta partida e os outros acontecimentos do fim de semana? E exatamente, está combinado, Guilherme, segunda-feira ao lado de Márcio Barreto, Barretão, com o balanço do fim de semana esportivo. E para encerrar, parabéns, né, Guilherme? Você tanto solicitou, tanto pediu, que ganhou uma sede nova, né? Estamos em casa, numa casa nova, estúdio novo, tudo novo. E parabéns para você e para o Front, viu, Guilherme? Não, parabéns pro Antônio Carlos, nosso colega Pai Tonhão. Ele é o cara que, enfim. Ele que foi o nosso porta-voz aí solicitando uma casa nova e um estúdio novo, Guilherme? Exatamente, inclusive aí nos próximos dias estaremos divulgando, né, no Facebook imagens aí da casa nova da Transamérica Foz. Ó, Busa, descanse, na segunda-feira venha bem descansado para aproveitar tudo, hein? É verdade, e eu tenho certeza que chegando aqui na emissora na próxima segunda-feira, Guilherme, ao encontrar o Pai Tonhão, já sei o que ele vai falar. Eu te disse, ó, time tal ia ganhar do time tal, ia ser 2-0, 3-0, eu falei que o Foz lá em Cianorte e tal... Esse é o Pai Tonhão de toda segunda-feira aqui na Transamérica. Participação de Sidney Busanello falando de esportes aqui no Front e reforçando, né? A melhor informação esportiva do Rádio Iguaçuense você encontra de segunda a sexta, das 18h às 19h. Programa Papo de Craque com a apresentação do Busa, do Márcio Barreto, enfim. Confira e fique bem informado. Front Transamérica até meio-dia. Daqui a pouco, ainda hoje, tem o quadro do 7-1 da semana. Já voltamos. We will rock you. música aqui no Front. E essa notícia eu deixei de propósito pro final do programa, né? Você já vai entender a razão, né? A CBF confirmou nesta semana que a seleção brasileira agendou amistoso contra a seleção da Alemanha. A Alemanha, hein? Em Berlim, para o dia 27 de março. Mas calma, tá? 27 de março de 2018. Será o primeiro encontro das seleções oficiais dos dois países desde o fatídico 7-1 no Mineirão? Lembra? Claro que lembra, né? Porque não tem como esquecer. Detalhe, né? O amistoso será menos de 3 meses antes da Copa da Rússia. Já imaginou o impacto moral de uma nova goleada da Alemanha, né? Nas vésperas de uma Copa do Mundo? Pois é. Mas vamos em frente porque chegou a hora! A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7. 7 a 1 da semana. 7 a 1 da semana, aquela união entre os partidos políticos pensando no quê? Bom, no bem geral da nação, suponho? Não, nada disso, né? Na anistia ao Caixa 2. Por que será, né? 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro. Então pode sentar, relaxa, porque a goleada vai começar. 1 É uma semifinal. Escanteio cobrado na ponta direita, ele curva pra área. Emendado, entrou Müller da Alemanha. Sem marcação, ele botou a bola no barbante. E a primeira porrada de hoje não vem do Mineirão, né? Mas de Brasília, onde o delator Cláudio Melo, ex-executivo da Odebrecht, declarou à Justiça Eleitoral que Michel Temer, ele próprio, teria solicitado pagamentos a Marcelo Odebrecht na campanha eleitoral de 2014. A respeito, Temer se disse com consciência tranquila e afirmou que todo o dinheiro recebido é legal e foi declarado, portanto não haveria Caixa 2. E aí, né? O rojão tá forte. Será que ele tem alguma carta na manga pra se livrar do estouro? 2 Bola pra Nilha, apontou, atirou, defendeu o goleiro, apontou, atirou e entrou. Da Alemanha! 11, camisa número 11, Marcos II. Outra saia justa enfrentada por Michel Temer nesta semana foi provocada por ele próprio, ao fazer o que, na opinião dele, eram elogios durante o Dia Internacional da Mulher e ressaltar ali, né, o importante papel da mulher em questões como, por exemplo, pesquisar preços no supermercado e cuidar dos filhos. Não tem aquele perfil no Twitter, o perfil @temerpoeta? Pois é, né? Com a boca fechada, o ex-vice da Dilma é um poeta, viu? Sinceramente. 3 A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. E Michel Temer hoje está em dose tripla aqui no 7-1 da semana, se bem que essa não foi culpa dele, né? Em declarações à imprensa, o ministro do TSE, Gilmar Mendes, disse que Temer pode voltar a ser presidente mesmo se o seu mandato for cassado. Bastando aí pra tanto, né, se não perder os direitos políticos, se candidatar na eleição indireta no Congresso, onde por hora tem ampla maioria. Claro que isso é um cenário hipotético, mas já imaginou? Eu, hein? 4 Procurou, atirou, entrou! É o quarto gol, uma chinelada. E quem também perdeu excelente oportunidade de ficar calado nesta semana foi o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, que conseguiu aí desagradar todo mundo na quarta-feira, afirmando que a reforma trabalhista enviada por Michel Temer é tímida e não resolve os principais problemas, e dizendo também que a justiça trabalhista não deveria nem existir. Enfim, será que o nobre deputado já esteve alguma vez do lado mais fraco e precisou recorrer justamente à justiça do trabalho? Bate na madeira! 5 De novo fácil, fácil aos 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. E essa eu já comentei aqui no programa e não tem como ficar de fora da contagem do 7-1, né? Porque na hora de votar pelo país, pelos interesses da população, nada, né? Mas na hora de se unir para defender os próprios interesses, aí não tem cor, não tem bandeira partidária. Matérias da Folha de São Paulo e da Gazeta do Povo ontem revelam que arquinimigos como PSDB, Democratas, PT e PMDB, por exemplo, podem se abraçar em prol de uma bandeira comum, que é a anistia ao Caixa 2, para que ninguém seja preso. Afinal, sabe como é que é, né? Quem tem Caixa 2 tem medo, né? 6. Montou, virou, a bola esparada, entrou! Schürrle, é o sexto gol da Alemanha! Já o Estadão publicou no domingo o balanço que mostra que o Congresso tem travado sistematicamente a tramitação de 12 PECs que tratam sobre o fim do foro privilegiado e estão paradas aí em gavetas e comissões na Câmara e no Senado. E como o assunto depende de quem está mais interessado na manutenção do foro privilegiado, né? Enfim, há alguma esperança de avanço? Eu particularmente não tenho nenhuma. Nem com pressão esses nossos representantes aí parecem querer realmente nos representar, né? 7. Olha a descida, o chutão, entrou! Gol! Alemanha! Alemanha 7, Brasil 0. E é claro que não podia faltar bordoada local na goleada de hoje. Claro que não, né? Na segunda-feira, o jornal Gazeta Diário publicou que o portal da transparência da Câmara Municipal de Foz está desatualizado desde janeiro. Foi o que bastou aí para que o presidente interino Rogério Quadros emitisse nota de repúdio questionando a publicação e tudo mais, mas enfim, não seria mais simples simplesmente manter o portal atualizado e pronto? Falei, vamos lá. Já pintamos o 7, agora vamos ao gol do Brasil. Ufa! 1. Entrou na área, driblou Boateng, pode marcar, tirou, entrou! Gol do Brasil, Oscar, aos 45 do segundo tempo. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. E há quem torça o nariz, mas esse número é no mínimo revelador, né? Estudo feito pela organização SOS Mata Atlântica nesta semana mostra que 7 dos 10 municípios do Paraná que mais contribuíram para a regeneração da mata estão justamente aqui, na área de influência do Lago de Itaipu, em especial nas margens do lago propriamente dito. As árvores plantadas por Itaipu em sua área de proteção ao lago, inclusive, né, respondem por 26% da regeneração do bioma, com mais de 23 milhões de árvores. Anteriormente à formação do lago, vale lembrar, né, a região hoje submersa era coberta principalmente por áreas de plantações e pastagens devastadas durante o ciclo anterior de ocupação da região nas décadas de 50 e 60. Claro, a faixa de proteção ao Lago de Itaipu é pouca, né? É pouco e não substitui 7 quedas, mas pior seria se nem isso tivesse sobrado ou tivesse sido plantado, né? Como mais de 90% da vegetação original que antes cobria as regiões oeste, noroeste e sudoeste do território paranaense. E chegamos ao final do programa Fronte Transamérica neste sábado, 11 de março de 2017. Eu sou o Guilherme Wojciechowski e agradeço sua companhia juntamente com o Márcio Barreto na mesa, o Sidney Busanello no esporte, a Luciana nas redes sociais e o Antônio Carlos, o Pai Tonhão, na assessoria de assuntos aleatórios. O programa Fronte volta no próximo sábado às 10 da manhã. Já eu volto na segunda-feira de manhã, bem cedinho, a partir das 7, com mais uma edição do informativo Transnotícias. Bom fim de semana para você, aliás, excelente fim de semana. E reforçando, né, que amanhã à tarde, a partir das 13h30, tem mais uma transmissão esportiva nas ondas da Transamérica, em parceria com a Rádio Cultura AM, o jogo entre Cianorte e Foz do Iguaçu Futebol Clube, partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Paranaense. Lembrando também que a íntegra deste programa estará postada dentro de instantes no site transamericafoz.com.br para você poder ouvir de novo, ou então você que não pegou desde o começo, né, e quiser torturar seus ouvidos, conseguir então acompanhar tudo o que rolou aqui no front. Fique na sequência com a programação da sua rádio em rede nacional, Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Você acabou de ouvir Fronte. Voltamos no próximo sábado.